Eu gostava de fazer uma pergunta ao PSD. Porquê que eles, as verbas do quadro comunitário, as destravaram tanto tempo? Eu gostava de ter tido, feito muito mais obras, como sabem. Eu gostava de ter feito, se as verbas do pacto, como sabem, que foram, assinei, como sabem, que assinei em São João da Madeira, o PEDU. Sabem quando é que eu assinei? São as verbas que estão disponíveis agora. Eu não podia fazer obras sem dinheiro. O PSD, com certeza, é capaz de fazer obras sem dinheiro. Eu não. Temos que ter o dinheiro, sabemos-lo gerir. O PSD devia se orgulhar, na minha opinião, de este orçamento e envergonhar-se de o governo deles não terem sido capazes de colocar estas verbas ao serviço dos municípios como fez agora este governo.